Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. No tempo da escravidão, quando o Senhor me batia, no tempo da escravidão, quando o Senhor me batia, eu gritava por Nossa Senhora, ai meu Deus, como a pancada doía. Eu gritava por Nossa Senhora, ai meu Deus, como a pancada doía. No tempo da escravidão, quando o Senhor me batia, no tempo da escravidão, quando o Senhor me batia, eu gritava por Nossa Senhora, ai meu Deus, como a pancada doía. Eu gritava por Nossa Senhora, ai meu Deus, como a pancada doía. Salve. Salve, Zizinho, meu Zizinho, Zizinho, papai, Zizinho, Joaquim, Zizinho, Zizinho, papai, Zizinho, Zizinho, agradecido pelas apenas, Zizinho, papai, Joaquim, Zizinho, Zizinho, Zizinho, Zizinho, Zizinho, Zizinho, de todos os tempos, Zizinho, todos os iorixás, Zizinho, Zizinho. Salve, pai Joaquim. De papai de Joaquim, vieram em menos e meios desivagar, viu, Zizinho? Vieram em muitas e dolores. Vieram em das repercussões, Zizinho. Vieram, Zizinho, salve. Ô, pai Joaquim. Já proteção, dizia as asceses, e já permissão, e cumprisse com as ambições, viu? Jesus, sabe? E ele? Fala, pai Joaquim. Tudo bem? Ué, diz papai Joaquim, e vai desencaminhando, né, Zé Filho? De fazermos e as asira quase uns, e de quase outros, e de cansa um pouquinho, e volta. E faz mais ziras e pitas e um carcimbos e eses e muitos e formosos. É pai Joaquim do que, pai Joaquim? Pai Joaquim das Aruandas. Diz Eze. Por que que o senhor vem trabalhar como preto velho na Umbanda? Se papai Joaquim eras uns escravos. E muitos de novo quando foi desencarnado, Zifi. E Deus a permissão, e papai Joaquim, e vim e das a caridade, faz o próximo, e das os acese, e se continuar e ajudando as a pessoas encarnadas, Zifi. E se papai Joaquim, e açores, e muitos e formosos, sabe se por quê, Zifi? Diz que papai Joaquim se viveu nas afazendas dos senhores. E ajudava e muitos. E se papai Joaquim se foi e acutumando, e ajudava uns um negro velho, que estava precisando de umas a comida, de umas a água. Zizi papai Joaquim, e eras em muitos e novos e formosos. Aí de papai Joaquim, e ias ali, ias aqui, e ajudavas e muito, né, Zizi? Aí de papai Joaquim, e ias acostumou, Zizi, com Zizi, ajudar, Zizi. se Deus perguntou se fazem nego velho quando desencarnou-se, se gostaria de se trabucar nas espiritualidades, se papai zoar, quem não tinha os entendimentos, disse para se fiz. E se Deus disse, se mais e papais do Joaquim, vai se passar com as doutrinas imundas e formosas. Aí se papais do Joaquim pensou e falou, que seja, que seja a permissão de vós, papais do Joaquim vai ficar imundos e formosos, se fazendo as a caridade como os negros velhos. Nossa. E o senhor gosta do que a Umbanda propõe, tem que mudar, como é que está a Umbanda para o senhor hoje? Zé Fizes, as Umbandas, Zé tinha Zé Quisiceres, Zé todos os físicos, Zé iguais e esses Congales. Porque Zé Papai Joaquim, Zé Fizes em outros Congales, para Zé vezes Zé tinha Zé as a verdade, e Zé Papai Joaquim saiu Zé tristos. E sabe por quê? Porque eles e papais Joaquim seguem a doutrina dos umbanos. E os seres humanos ficam se sugando e se falam de azar mentiros que eles os umbanos. Mas não eles os umbanos, e eles as religiões se dão azar mentiros. Eles são as religiões que não têm de Deus. As Umbanda que se papai Joaquim e essas aqui, se formosas, de cheia de luzos, não se aceita as mentiras e nem se as falsidades, enfim. Porque esse papai Joaquim, que gosta de muitos e muitos, enfim, é de tudo do certo. Sabe de por quê? Esse papai Joaquim faz tudo do certinho, faz que se consiga as elevações espirituais. E muitos e que umos, se gosta de se passar por espírito, se falando que é esse espírito de luz, se mentindo, se muitos exexus, que se fala que é esse exus, das bagunças, das escuridões, fica se passando por o nome de exexus nas evoluções. A nossa religião nesses momentos, enfim, é assim, dizem. Se papais ou aquinses e acham assim, tem que se melhorar assim, muito, enfim. Tem que se trabucar assim, mais em cada da verdade. Porque eles não adianta uns se fazer a caridade, enfim. E os outros ali se ficarem assim, falando os maus. Porque senão assim, nada se vai assim, para frente, enfim. Porque as pessoas acreditam assim, muito no que se vê. E a maioria das pessoas assim, que já se frequentou os congás, das umbandas, enfim. E não gostou, e sabe se por quê? Porque eles e as a maioria não é o congado das umbandas, enfim. Uhum. É o congado das mentiras, das falsidades. Uhum. E concorda com o nego velho? Sim, senhor. Porque eles se fossem um congado já se formoso, umas umbandas já conhecidos, enfim. E ninguém se ficava se falando os maus, mas os errados, e todo mundo sabe, enfim. Porque as pessoas se aproveitam para se ganhar os patacos em cima das religiões. Se aproveita que temos um guardião, se os exudes, das bagunças, para se fazer os mal um com os outros. Mas aqui não, Zé. Aqui nós não aceitamos nada de mal, de nada de ruim. Porque isso aqui, esses quilombeiras e todas aí, Zé, não tem essa permissão de entrar aqui e para se fazer nada de bagunça. Porque eles têm muitos guardiões, e pretos os velhos, os caboclos, e hereres, e muitos mais, e contando com os outros os guerreiros, outros os de luz que se fica nas coras, e mandado por os deuses, direto dos deuses, que se fica aqui, e porque esse deus já se reconheceu e esses se congá. Se sabe que aqui ninguém se brinca, ninguém se brinca. Aqui quando os pisa aqui dentro, se muda e muda e tudo, enfim. Porque isso aqui dentro não é lugar de brincar com ninguém. É um lugar de fazer a caridade, enfim, e ajudar os próximo. Pai Joaquim. Pai Joaquim, o que é mais importante a pessoa guardar sempre na mente, bem claro, durante a encarnação? Que conhecimento que é bom a gente levar todo dia na hora que acorda? De Deus, filho. De Deus. Deus, o Deus, nos o batedoso, filho. Porque sem de Deus não nos consegue de nada, filho. E nos adianta abrir os olhos, filho. Nos, quando os clareados a luz dos solos, e acordar e reclamamos, filho. Nos de nada nessas vidas, de bens imateriais, filho. De nada, filho. De bens imateriais e bens e vai e rapidamente, filho. As doutrinas são grandes, filho. O espiritismo é grande. As a paciência, as humildade, as agradecer demais em vez de ficar e pedindo, filho. Ninguém está nesses congressos para ficar. Se ninguém está nesses planos espirituais, para ficar e termos as vidas boas, e sabe por quê, filho? Se fosse para ficar nesses planos, se termos tudo o que se queria, filho, seria mais fácil de ficarmos num plano espiritual dos lados de Deus. Porque se nós estamos aqui, se fazem cumprir as missões, fazem passar o sofrimento, fazem passar as alegrias, e os mesmos momentos de sofrimento, ninguém está aqui se as aparceios e não. Se muitos de ser humano acham que está aqui as aparceios, fica se exibindo para outros e filhos, talvez igual dos dois que eram melhores. Mas eu vou te falar de uma coisa, nos espiritismos espirituais, não sabe qual dos dois que é os piores. E só pensa em bens imateriais. Só em bens imateriais e nos patacos. Ô, Pai Joaquim, o que dizer para uma pessoa que não reconhece o amor da família? Se não se reconhece os amores da família, e talvez tenha os motivos. Talvez não tenha os motivos. Que muitas famílias, não é umas famílias iguais e eras antigamente, as famílias juntas, se unida, é umas famílias largadas, que não está nem aí e com nada, só pensa nas bagunças, nas coisas erradas. E as pessoas talvez largas essa família porque eles querem seguir um caminho diferente. E se ficamos próximos das famílias, não vai conseguir nada. É um dos exemplos. E talvez o outro é um infeliz que se quer ficar sozinho nas vida para se fazer os maus para o próximo. E as a família não nos aceita, filho. As a família não nos aceita. Mas e tal, vezes, filho, é errado. Porque se Deus deu o perdão, porque se vocês encarnados não possam lhe dar o perdão, ajudar, executar mais, dar umas mãos e amigas, filho. Que muito também se pode ser de falta de um carinho, de umas incompreensões, de umas palavras amigas, filho. E nem de tudo é desmaterial, filho. E tem esses batedores, filho. E tem uns redondos que se fica se funcionando e assim, de noites e dias. Não se para de nada, filho. E se fica se pensando, se pensando, se pensando. Mas e como minhas famílias são inúteis, filho? O que que eu estou se fazendo com essas famílias inúteis? Mas e por que se não para e pensa? Eu vou se ajudar as minhas famílias. Porque eles precisam de ensinamento. Igual eu tenho. Eu posso passar os meus ensinamentos para eles. Mas e não, vira-se a costa. Eita, vira-se a costa não é bom, né, irmão? É uma coisa que se faz em Deus. É uma coisa de muitos e ruins, filho. Porque se você está aqui, se pode se ajudar, e se vai virar a costa para Zaqueu, filho. Não se precisa virar a costa. Vê o que você está precisando, dê as mãos. Se nem tudo nessas vidas é os bens imateriais, filho. Muitas pessoas encarnadas se pensam mais nos bens imateriais. E se quer que dentro dessas matérias tenham umas almas, filho, uns espíritos. As elevações, passando por umas elevações. E nem de pessoas, filho, que nem se sabe que se é um espírito. Nem se tem os entendimentos que se tem um espírito aqui, se é aprovação. Tem pessoa que se blasfêmia de Deus, filho. Tem pessoa que discute com um Deus. E Deus ainda se ajuda, filho, porque se é misericordioso. Pai Joaquim, o que é mais importante a gente saber na hora da passagem? Se arrepender no último momento, sarva? Se depende do tipo das amortes, enfim. Se for o momento, não tem como se arrepender, enfim, porque eles é o momento. Mas se for umas amortes dos suicídios, enfim, se for umas amortes assim, eu vou se matar, se pensar se antes de se fazer, porque não tem como se voltar se atrás. Se fez, vai se pagar, se desencarnado ou desencarnado, vai se pagar. Porque eles é assim, eu desencarnei, se talvez é porque ele chegou em minhas horas, se formoso. Graças a Deus. Mas os suicídios, enfim, se vai se viver décadas e décadas, até chegar às décadas, se para que se é o dia de ter desencarnado. Porque se tem muitas pessoas que se acham, enfim, que se aqui na Terra está difícil, enfim. Se é difícil. É igual se papai Joaquim se falou, se ninguém está aqui se as passeios, ninguém está aqui se as brincadeiras, enfim. Aí as pessoas acham que está de brincadeira e não está dando nada certo, e se vai nos suicídios. Vai para os suicídios, aí as cobranças é exigido os triplos e piores. É exigido do começo até os fins das adegas que tinha que ter desencarnado, no sofrimento, nos umbraus, nos vagãos e por aí, enfim. E muitas pessoas não sabem, não sabem, filho. Nós estamos aqui para passar o ensinamento. E o que esse papai está se passando, filho, que seja bem explicado, filho. E bastante entendido. Porque esse papai Joaquim está ensinando a ter mais humildade nas vidas, mais paciência, ter as acalmo. Porque isso não adianta ser nervoso, não, Zé Filho. Não vai resolver as dolores. Não vai resolver as dificuldades. Mas ele tem as aferes, diz em Deus. Porque esse Deus nunca esquece os seus filhos. Tem como saber o que acontece com a gente depois da morte, que vai acontecer? Olha, filho, quando desencarnados, e vocês vai continuar vivendo e tudo, filho, como se estivesse desencarnado. Até de chegar os momentos, as doutrinas, e vai dormir, vai vir do julgamento, vai ver se vai desencarnar de novo, não vai ver, vai ver se os filhos vai querer as mãos das ajudas, os espíritos de luz, e talvez os filhos trazem muitos e. Se trazem muitos o. Zersus. Zin, não. Se trazem muitos e perturbados. E não se vai se passar a luz. Talvez tenha uns fins que se preocupam com muitos os bens materiais. E não vai deixar os bens materiais e quase ninguém. É meus. Se ninguém se vai tirar de mim. E não vai se passar a luz. Se todos os espíritos fossem doutrinados, enfim. Dizem nas horas das passagens. Seria mais fácil, sabe-se, porque não ia ter esses espíritos bagunceiros, se fazermos essa bagunça, se tentamos sugar as energias do próximo, filho. Ele não ia ter esse tanto de espírito vagando nesse plano, filho. É o que mais tem espírito do que de pessoas encarnadas, filho. Pai Joaquim, depois que a gente morre, depois que a gente morre, quanto tempo a gente fica no mundo espiritual antes de reencarnar? Difícil. É umas perguntas assim, fica nos planos espirituais, enfim, por os vagãos, nos umbraus, se papai Joaquim nos está enganado, né, por os sete zua. Aí depois se vai para uns sonos profundos, enfim, se passa a ter umas doutrinas, uns ensinamentos, se é o merecimento, se vai ter os depois, se vai ter os julgamentos, se vai ver se vai ter a permissão, se vai vir desencarnar, enfim. Não é assim, eu vou se voltar e pontos e finais. Não é se não, uhum. Se Deus tem que se perdoar e se dar essa permissão de vir de novo se encarnar, se porque não é se paz de todos que se Deus dá essa permissão de não, se de Deus já está dizendo assim, já todos se cortando o mal pelas raiz. Porque ele tem muitos espíritos que não tem mais de solidão. De solidão de não. De solidão. De não. De solidariedade. Solução. Solução. De eles. Aí Deus vai e corta pela raiz. Não é se fazemos o mal, mas eles evitando outros o mal aqui na terra. Porque tem muitos espíritos que estão tá, assim, a doutrina. Vem os espíritos deles e bagunceiros, que não querem saber de nada com nada, e vai atrapalhar os irmãos na doutrina. Aí se vai de muitos da doutrina de Deus. Porque eles é só de Deus que se dá essa permissão para se vir desencarnados. Não, é, não tem o tempo de definido. Se depende do tratamento espiritual, das doutrinas, dos umbraus, se os irmãos rivais e querer seguir as luzes, porque se tem muitos espíritos que se demora nas luzes, demora de aceitar as luzes. Se varia muito, viu, filho? Não, é, não tem uns tempos definidos para se vir desencarnados e traves. O pai Joaquim, é possível conversar com vocês de outro jeito que não seja através de um aparelho mediúnico? Se tem que ter umas mediunidades, se aberto. Porque existem umas doutrinas que se começam assim, se vai subindo, se vai evoluindo cada lua que se passa. Existem várias e muitos também, que tem muitos difíceis que já vêm e cada espiritualidade é aberto. E das visões, das incorporações, e várias. Mas a maioria dos difíceis tem que se vir para abrir essa mediunidade. Porque senão, se vocês soubessem alguns difíceis que se conversa com os espíritos, se assim, ou é os espíritos das bagunça, porque se nós não se fica assim, se conversando com um qualquerzinho, e não, se fica. Nós temos muitas coisas para se fazer nas espiritualidades. Nós vivemos aqui e se quem quiser vir se falar com os nós, nós vamos estar aqui se casar porteiras e todas é aberto para se ajudar. Os peitos é abertos. E muitos espíritos, igual o papai Joaquim falou, passa por os espíritos sofredores de más elevações. E se fica se passando por os espíritos que estão em elevações. Estás entendendo, Zé? Sim, senhor, meu pai. Graças a Deus. Ô, pai, quando a gente precisa de uma ajuda do preto velho, como é que a gente faz? Pode chamar em qualquer lugar, que mesmo não tendo mediunidade, o senhor vem ajudar? Zé, não. Zé, não pode chamar Zé Nego Velho em qualquer lugar, Zé. Porque esses nego velho tem que ter umas energias dos congás para se trabucar. Porque ele não é assim, eu vou chamar de papai Joaquim aqui e agora para se ajudar vocês. É por isso que esse papai Joaquim falou para se vir em papai Joaquim. Porque nesse congás tem uns porteiras. papais ou aqui não se aceita assim não, Zifis. E pode ser retirado que não é os momentos de vocês virem e falarem e nada, Zifis. Se vocês não vão falar e nada, porque eles aqui não tem nada para dizer vocês e falar. Vocês é uns bagunços. Você não tem a permissão de dizer nenhum desses espíritos aqui, você pode vir te falar, Zifis. Isso não vai ter a permissão de papai zoar 15 não. Quem está se falando não é esse papai de zoar 15. Repeita, repeita. Diz todos os caboclos e guardião, se acorrenta esses filhos e se deixa de presos e bem se acorrentados, para não se atrapalhar e papai zoar 15. E se é difícil, né, Zifi? Porque às vezes nós estamos aqui se falamos de as verdades, e se os espíritos que já se passou nas mentiras, Zifi, já se passou por de papais Joaquins, Zifi, se achamos ruins, porque se agora se é de papais Joaquins, que se está aqui, Zifi? Sim. Não é de nenhum ziquiúmas e passar um curso de papai zoar 15 não, você viu? Você? Agora se vocês podem acreditar que nesse congado não tem nenhum espírito dessa bagunça, dessa trevas, igual se vocês já se foi e por aí. Se. De cada espírito mais estranho do que os outros, filho. Já se falou com um papai zoar 15, filho, por aí? Você? Já. A Joaquim de Angola. E como é que você era, Zé? Ah, meu querido, viu? Preto velho é tudo de bom, né? Ziese. Preto velho, né, Zé? E quando Ziese e preto velho. É. Vamos lá. Você faz a pergunta de novo, Zé? Ih, não lembro mais. Vou passar pra outra. Você sabe. Hã? Ziese, a pergunta Ziese. Você invocar o Pai Joaquim, se dá no lugar. Ah, Ziese, papai Joaquim estava você falando que é. Papai Joaquim precisa das energias dos ucongases. Quase entrando no caso. Então, se papai Joaquim desse igual você quis agora. Assim. Se papai Joaquim tivesse em alguns lugares que não tem as firmezas, uns assentos e. E se chega uns espíritos obsessores deles, aí as idades e problemas fazem nego velho e fazem merda e nego velho. Uhum. Porque esse aqui, esse papai zoa aqui, e tem a quem se recorrer. Porque esse, quando esse papai está aqui, papai zoa aqui, está ligado nos médios. Não tem se como se fazer esse, duas coisas, né, Zé Filho? É umas e outras e as outras. Uhum. Aí esse papai Joaquim precisa de todos os espíritos para dar assistência para os negros velhos, enfim. Nossa! Então, enquanto um espírito está incorporado, ele só tem a mesma força que o encarnado? Não é assim, enfim. É que esse papai Joaquim está aqui nos trabucos. Uhum. Aí se faz o papai Joaquim de sair, os médios vai ter essa... uns um segundo de desligamentos. Aí os espíritos que estão índices nas bagunças, se aproveitam esses momentos para se vir nos médios. Aí é aonde que se dá um problema para os médios, mas e para os papais Joaquim não se dá assim não, filho. Tá. Tirando o fato da incorporação, se não é para incorporar um preto velho, eu posso chamar um preto velho para me ajudar em qualquer lugar? Aí é diferente, né, Zé Filho? Uhum. Porque se vai só os preto velhos. Isso. E se papai Joaquim, se vai assim, girar para vocês, para se ajudar, Zé Filho. Uhum. Aí se é só de papai Joaquim, que se está indo. Mas os usares só as energias de papai Joaquim. Aqui se está usando assim, de três de energia. Uhum. Do papai Joaquim, dos ucongados e dos humeros. De três energias que esse papai Joaquim trabuca, Zé Filho. Pai Joaquim, o que é a coisa mais importante de saber a respeito da mediunidade? Que vocês estão à procura de uma elevação, Zé Filho. diz umas e doutrina. Diz cada rua que se passa, Zé Filho, é um ensinamento, e se você está se recebendo uns ensinamentos também, Zé Filho. Não é só Zé você que se está se passando. Cada lua é uma lua diferente das outras. É uma da doutrina diferente, Zé Filho. É uns ensinamentos diferentes. E diz papai Joaquim, ele acha muitos bons e formosos, está nessa doutrina para se conseguir umas elevações, um ensinamento, se ajudar uns o próximo, e se é, Zé Filho. Assim, as pessoas dizem, ouvir o preto velho é uma coisa, na prática é outra. E qual que é a dificuldade na prática, Pai Joaquim? Tem as afirmezas. Diz Papai Joaquim, você precisa ter umas afirmezas para vir de trabucar, Zé Filho. Não é fácil de trabucar, Zé Filho. É assim, Zé Filho. Diz igual diz meus filhos estavam asilados, diz deitados, diz fechando os olhos, os visões, diz papai Joaquim, diz precisou de vinhos, diz vezes, não tem de horas, não tem de momentos, essa é a hora que precisar, diz essa é a hora, não é de essa hora que se meus velhos vai se querer, não é de assim, diz precisou, tem que ser cumprido, porque diz muitas pessoas que se acham, que se vai entrar para as espiritualidades, Zé Filho. E se não, Zé, não vou trabucar em hoje, e não. Diz nas outras ruas, e pode fechar tudo, Zé Filho. Que se hoje não vou trabucar. Mas diz papai Joaquim, Zé, vai trabucar em hoje. Se você quiser esse papai Joaquim no seu do trabuco, nas suas proteções, Zé, papai Joaquim tem que se trabucar Zé, junto com os humérios, Zé Filho. Os humérios já tem que entrar nos congados, com as cabeças firmes, e de sabendo que em qualquer momento vai ser chamado, Zé Filho. Não tem se horas, não tem se momentos, Zé Filho. Pai, surgiu uma questão até assim, por que veio assim na ideia de chamar para conversar com o senhor e não com os outros pretos velhos da casa? Zé, foi de papai Zacosa que se pediu, Zé Filho. Se conversou com os papais Joaquim, e papai Joaquim achou se bonito e formoso, né, Zé? E papai Joaquim também está se passando os ensinamentos, né, Zé? Os preto velho. Não é de que os outros em preto velho tem a diferença de papai Joaquim, não, Zé. Só as imundas eles usam o nome, Zé Filho. Mas eles as agiras e as a mesma, as doutrinas dos congados e as passadas por todo o preto velho, Zé Filho. Essa é a mesma doutrina, Zé Filho. É. O corpo humano é uma ferramenta que a gente tem que cuidar? Se fosse para as espiritualidades, Zé Filho, diz que é umas energias, né, Zé Filho? O corpo humano tem essa energia dos ultrabucos, das espiritualidades. Tem cada ponto, Zé Filho, é um tipo de energia. Então não pode deixar sujamos, Zé Filho. E se vinha de chamar os papais Joaquim, se papais Joaquim precisa das energias para se reforçar, porque senão os papais Joaquim não conseguem ter os ligamentos, enfim, para se conseguir os trabucos. Então fala mais um pouco sobre essa ligação. O que melhora para a incorporação? Que tipo de comportamento do médium melhora para facilitar a incorporação do preto velho? E que tipo de comportamento atrapalha a chegada do preto velho? As primeiras coisas que se é pedido, quando se começa as aberturas de umas giras, enfim, é não se ficar nas bagunças, largar as bagunças para zilar, porque nas bagunças tem muitas sujeiras, enfim. Muitas espíritos do sofredor que se fica sugando as energias que se papai Joaquim se vai precisar se a qualquer momento. Se aí se é igual de papai Joaquim se falou. Se papai Joaquim, meus filhos não estavam esperando se é. Se ia se vir para trazer papai Joaquim. Mas papai Joaquim já sabia. É assim, a partir dos momentos que eu já conversei com os papais da Cosas, eu já estava preparado, já estava preparando só de um momento. E os meus filhos não tava nem passando pelas os redondos que ia as imensas. Aí eles assim, e tava assim nas bagunças. Aí chegou nas bagunças, tem que se vir para os congadas. Que papai zoar 15 precisa trabucadas. E as energias que se papai zoar 15 vai de trabucadas, enfim, se foi sugado, foi sugado por espíritos e sofredores, que espíritos ruins. Aí se papai zoar 15 já não vai ter aqueles trabucos informosos, aqueles trabucos na verdade. Sabe por quê? Porque esse papai zoar 15 não vai conseguir ter uns ligamentos com os filhos, porque eles estão carregados, estão sem essa energia. E se papai zoar 15 precisa de umas energias para se vir de trabucadas. E se outras, não é assim, amanhã você toma uns umbanes. Se não é, não é assim. Tem que ter uns desligados, se o redondos um pouquinho, esquecer de tudo, se filho. É esse tipo assim, esse uns e passos e a passos. Se papai zoar 15 vai se vir hoje, tá se preparado, se vir? Nesse se tá se preparado, se vir já tem que estar se limpo, tem que estar se calmo, tem que estar se paciente. Tem que tirar tudo dos redondos quando estiver chamando de papai zoar 15. Não pode ficar nervoso. É de tudo umas coisas, filho, que quando tivesse meia hora de papai zoar 15, vai de trabucar em meia hora. É de umas energias que se papai zoar 15 se faz uns ligamentos. Uns ligamentos. Cada energia de trabucos. Porque eles vêm uns filhos das assistências. Descarregados. De papai zoar aqui não tem energia dos médios para utilizá-las. Aí o que vai acontecer? Você vai passar de vergonha. Mas não é de culpa de papai zoar aqui. É de culpa dos médios, filho. É de culpa dos médios que nos preparou. Igual dizia aqui. Aqui de todas e quatro, nas anotas, de papai zoar aqui vem entrar no caso, né, seu filho? Então os meus médios têm que se pôr nas cabeças. Que era um dia de sagrado, era um dia de abençoado de Deus. E tem que ficar com os redondos mais aliviados, respirar-se fundo, fechar os redondos um pouco para descansar-se, de tomar um banho nas águas frias, de chegar e tomar outros banhos das amantes e outros pais, de tomar outros banhos para tirar todas as coisas fundas do corpo. E uso para dar energia, se tiver sem energia. Porque senão se papai zoar 15 tênis. Mas eles não conseguem se trabucar. Porque aqui se papai zoar 15 está usando as energias. Mas nos trabucos das assistências, as energias que se papai zoar 15 precisa, enfim, é o dobro. É o dobro. Porque se papai zoar 15 precisa se trabucar na espiritualidade. Mas ele precisa das energias. É de duas energias que se juntas e se viram assim, umas a força para entrar para o caso, filho. Hoje foi um exemplo que existiu uma situação que tentou tirar a calma do seu médium antes da gente trabalhar. Isso foi parte dos espíritos que não querem que esse trabalho vá para frente? Entendi muito. O que é? De muito, né? Como é que é isso? Aí o senhor viu, como é que o senhor contornou, como que a gente deve ter a cabeça nessas horas? Tem que se firmar, Zé. Ele se saiu dos cérebros, saiu dos, não era e ele que estava se falando. Não era e eles. Porque se é assim, se vem, se aproxima, e se adivinha em bagunça. Zé. Mas não sei se você estava se prestando de atenção, ele estava se vindo para as casas e as filhas estavam se falando e ele ia se voltava. Se papai zoar 15 puxava e ele para a casa de novo, ele ia se pasilar da vez. Papai zoar 15 puxava e ele para a casa de novo, e as filhas continuavam se falando e eles iam para lá. Até de que as mães e foram, e se foram todos os negativos e ele conseguiu se vir. Era as energias. É tudo nas energias. Nossa, boa. A gente não dá muita atenção para isso, mas começa pequenininho e vira um fogo. Ele tá com uns assim, tá cansados, tá batalhando, para se comprar uns rodadores, tá querendo umas vidas diferentes. Não é acostumados, as atrabucadas. Tá difícil passar eles, porque ele tá no começo. Mas ele tá fazendo umas forças para se conseguir, porque ele tá cansado de querer as coisas, não tem um pataco para se comprar. Agora se pôs nas cabeça, e vai ser diferente. Vai ser um filho diferente. Se quer isso, se vai se batalhar e se vai se comprar. Que seja que ninguém se ajuda, mas se vai se batalhar, e vai se batalhar, e quem se pôs isso nas o redondo deles, foi os seus capas. Porque eles em umas passadas, teve um problema aqui nos congás, que eles queriam algo, não deu certo, e falou os maus, e blasfemou, falou que não servia quase nada, e era um inútil. O senhor do tranco brigou com ele, e o senhor do capa não queria nem entrar no caso com os moedas. O senhor do tranco que se pediu para os seus capas e ficarem. Faz vocês e deles, aonde tudo se começa. Foi o que ele veio, não é de fácil. As espiritualidades, não é de fácil. No mesmo momento que se está alegre, está firme, se vira de tudo os negativos. Se vira assim, se olha. Nossa. Direto todos os virados. Aí o papai zoar 15 e asilado. Se bucava eles. Ele vinha até esse aqui. As fias e ficava assim, falando. Ele ia de nervoso, deu um nervoso deles, dizia assim, ó. E chegou aqui calmo, alegre, sorridento, paciente, tá calmo, ele anda muito calmo. Ele anda calado. E eles andam com os redondos muito desligados, para não ficar pensando em asneiro, para não ficar pensando em coisa, ficar quentando os redondos. Ele tinha umas dolores nos redondos, de tantos e ficar assim, pensando se vai dar certo, se vai dar certo, vai dar certo. Até que chega nos momentos, os redondos não aguentam mais se ficarem. Tinha de noite que ele não conseguia se desligar os redondos. De tanto se ficar pensando. Aí agora ele está muito mais entendido. Eles andam com mais de Deus nas roupas, do que esse palavrão, do que esse pensamento negativo. Diz papai Joaquim e prestou atenção neles e hoje. Nas noites passadas, que não dormiu sem nada, foi assim, ele saiu daqui, foi para o caçanga, tomou as águas, e colocou os pasadentos, e ficou pensando, aí a hora que se viu, já estava na hora de trabucar. Aí ele está tomando um café, fazendo dar de sono, no trabuco das anotas. Aí eles foram. Estava se acordou, se abriu os redondos, se cansado, com uma dolor no corpo, mas eu não dormi sem nada, Aí ele já levantou e bateu o pé direito nos chão 3 vezes, e fez o nome do Pai, e se pediu para a Deus, era simples, e meus Deus, me dá umas a força, fazia eu vencer mais uns dias, com a permissão divina de vós. E se todos os guias dos congás me protejam e me dá umas energias, e que nós vamos vencer se juntos. Se levantou e arrumou esse filho. Se a hora que esse vírus, se já estava na hora de vir embora. Fazia vocês e veres. Se trabucou. A hora que ele viu, já estava na hora de vir embora. Não ficou pensando no badalo. Foi trabucado, se entregou para Deus. Não ficou pensando no badalo. E ainda se esses horas, não. Disse, não dou se conta mais não, se fosse embora. Nos começo ele ficava assim, se papai Joaquim ficava assim, só se rindo, se filho. Se rindo. Porque eles eram muito engraçados, filho. Vocês incorporados. Incorporados não. Vocês encarnados. É igual se papai Joaquim falou, é de todos energias, filho. É de todos energia. Os efis que estavam se fazendo os maus lá as afós, e tentou se vir aqui, se fazer os maus aqui de dentro. Ah, mas aqui de dentro não, Zifi. Aqui não tem a permissão. Esse centro é abençoado por de Deus, Zifi. Por de Deus. Aqui de não, Zifi. Aqui de dentro de não. Pode tentar se mexer em casa a cabeça dos Zifis. Por quê? É um zumério de novo ainda, Zifi. É um zumério que é de novo. Dizia as amães dos Zucongás, de vez em quando, e mudas, os perfis, e elas e as irmãs, filho. Já tem as doutrinas, já tem os entendimentos, o certo, o errado. E imagina os meus e filhos, que se começou as batalhas e agora, filho. És novos ainda. Tens muito para se aprender, filho. De muito. Graças a Deus. Isso e és. Pai Joaquim, tem alguma pergunta que eu não fiz, que o senhor gostaria de comunicar no coração das pessoas antes da sua mensagem final? O que é as aferes? As aferes é vocês as acreditar em umas coisas, mesmo se você não tem um pataco, umas energias, porque esse Deus não trabuca com um pataco. Mas e Deus pode se ajudar se você no que se você se quer. Sabe se por quê? Porque ele está se vendo que se você tem umas fé se formosa, que se sai daqui, se filho. Não tem os pataco para hoje, não estou tendo umas vidas de boa, mas deixa que se Deus está se tomando conta. Se. É o que se importa. Se. É o que se importa. É Deus na vida de todos, filho. Se todos tivessem Deus nos o caminho, na doutrina, seria de fácil, filho. Não seria de difícil. Se Deus é o dono dos mundos, filho. E se vocês que estão aqui, não era para estar sofrendo, sabe se por quê? Porque se vocês e as filhos dos donos, filho. É os filhos. Meu pai. Então tá certo, pai Joaquim. Qual que é a mensagem final, então? Que o Senhor passa para todos nós, nesse dia, nesse momento que a nossa humanidade sempre está passando por dificuldade. Desacredita, Zé Filho. Desacredita. Mesmo que ele estiver lá embaixo, desacredita. Porque Deus acredita em vocês, que já errou em muitos, não é nem a primeira, nem a segunda encarnação. Desacredita. Porque eu estou em minha doutrina, Zé Filho. Eu acredito. Eu passei por coisas nas vidas, quando eras encarnado, que não é nem um pouco que se vocês passam de hoje em dia, assim, filho. E eu os acreditei, eu os batalhei e todos aqui ajudando os próximos hoje em dia. Todos batalhando para se ajudar demais, filho. Esse faço, é umas palavrinhas e mágicas, esse fezes, que se sai dos batedores. Não é esse fezes das boca para fora, assim. Deus gosta de ver. Deus põe as provações para se ver se todos vocês têm de fé, mas muitos não têm de fé. A maioria não tem de fé. Pensa só no ouro. Aqui nada se é movido a ouro, Zé Filho. Aqui se é espírito. Você não vê esse ouro aqui dentro, Zé Filho. É só os espíritos. É só os espíritos. Então, Zé Filho, acredita, Zé Filho, que tudo que temos um começo, temos um fim, temos um fim. Então você acredita que se logo, logo, Zifim, os fins devem estar se próximos. Não sei, Zifim, pode ser de amanhã, Zifim, pode ser de hoje, Zifim, no dia nos acabou, Zifim. Mas acredita, porque se vocês desmovem as montanhas, Zifim, é com as aferes, é acreditando, Zifim. Tem Zifim que não pensa em Deus em momentos nenhum, Zifim. Só pensa em patacos, em patacos, em patacos. Empatacos, mas eu estou se ganhando um pouco, não está se dando. Desagradece porque está se ganhando. Desagradece, muito obrigado, meu Deus, porque as meninas eu estou se ganhando. Imagina se eu não estivesse desenganhando. É. Muito obrigado, meu Deus, por mais um dia, Zifi. É simples. Muito obrigado, meu Deus, por esses sols maravilhosos, por esses passarinhos e cantando, por vocês terem me perdoado e deixado eu ter encarnado outra vez, quase pagar minha missão. Não é difícil. Quem faz ficar difícil, Zifi, é de vocês. É de vocês, não é difícil. O difícil quem faz é de vocês que estão aqui na Terra. A palavrinha mágica, Zifi, é de fezes. É de fezes. E de sábio. Louvado seja. Muito obrigado, Pai Joaquim, pela visita. Que Deus lhe pague a visita. E de axé, viu, Zifi? De vocês e é um filhos que tem de muitas e proteção, Zifi. De muitas improteções, sabe de por quê? Por quê? Porque se você está demonstrando para esses difíceis que não temos entendimento, a palavra dos simples e preto velho, meu pai. E muitos estão esclarecendo as verdadeiras umbanda. E muitos espíritos, que são os seus maus, filho. É os seus maus. Porque se você querendo os não, filho, você está se fechando -se com gás, filho. Tá se fechando, sabe por quê? Porque aqueles Zifis que se foram nos Ucongazes, nas assistências, Zifi, Zivios que vieram os Ucongazes a mentiras, e acabou, Zifi. Não voltas em mais. Não. E se fecha, Zifi. Fecha. E se fecha, Zifi. Eita. Porque eles nesses Ucongazes a mentiras, eles só de trabuca se tivermos o ouro. Se não tem o ouro, eu vou trabucar e passar aqueles. E vou fechar. É. Aí os espíritos da maldade que estavam ali, mas atrás dizem quem, Zifi? De mim, vô? Que isso? De você e que se deu as aberturas, Zifi. Pode a verdade. É. E quem tem a verdade nos batedores, Deus não deixa de acontecer nada de mal. É. Você está de simples e assim, Zifi. De mostrar a verdade de um preto velho, de uns Exuses, que para todos os Exuses eram um demônio. Eita. Não era um demônio, eram umas energias muito formosas. Vocês que não imaginam como as energias de uns Exuses eram de formosa, as energias de umas apombagiras, não eram de garotos de pouco. E eles, não são eles. É umas energias mais formosas. É as energias de um sentimento, de um alívio, de umas palavras. É de simples, é de simples. Você está mostrando a verdade de um próximo que possa precisar de umas as energias, de umas claridades. Mas em vez que quem se trabuca nas umbandas é de só de paz e amor e caridade, filho. E é só de isso, porque se papai e aqui, tem de fazer falar. E quem se vê, que se acredita, filho. Que se acredita. Porque de papai e aqui, aqui não mexe com uma macumbas nenhuma, filho. Não mexe de não, é ao contrário, filho. Nós dizem faz essa macumba, filho. Nós dizem faz. Mas a pessoa sentia-se um azarivo no batedor. Esses icongados e batalhou-se muito para chegar-se aonde estás-se, filho. Passou-se muitas coisas, as amantes dos uns santos, filho. Desembriquitou-se muitos. Já pensou em fechar-se tudo, filho. Não é se fácil. Não é se fácil. Mas as mentiras, filho, é mais fácil do que a verdade. Sabe-se por quê? Que, vô? Porque eles a verdade. Você está se falando com as a verdade. E os infidas a mentiras, enfim, vem se passar cá para acabar com a verdade. E tem muitos em mentirosos. Tem mais em mentiroso do que esse espírito na verdade. Mas aqui se não, enfim. Aqui se tem de Deus. É só uns, mas é os mais fortes que se tem. É o mais forte que se tem. E aqui nós temos a proteção de Deus. É o que importa, Zifi. É o que importa. Tá bom, Zifi? Tá bom. E se continua assim, com as suas afés, a acreditando que os amanhãs e vocês vai ter um dia melhor do que o de hoje. Sim. Que se vocês é um difícil assim, vocês se dormem, já se agradecendo no dia da manhã. Sim. Estou se mentindo? Se? Não. Você é um difícil que se dorme, agradecendo no dia da manhã, se? Agradecendo por estar tendo mais umas à noite que se sono. Sim. Estou se mentindo, se? Prato de comida. E é, se continua assim, se? Não. Tendo suas afeiras. Que se você vai se conquistar de muitas e mais coisas, isso. De muitas mais coisas. Que assim seja. Você está se vivendo, se vivendo umas vidas de energia, de espiritualidade, se vivendo umas vidas que tem um sentimento, tem os amor, tem as a fé. E tem as a verdade. Tá bom, Zifi? Continua assim. E quando tiver mais um tempo, Zifi, se volta as imagens. Volta. Se volta as imagens para se conhecer as imagens do Congá. Tá certo. Tá bom, Zifi? Tá sim, vô. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Graças a Deus. Que Deus que os abençoe todos em vocês. Que assim seja, vô. Sabe o pai Joaquim de Aruanda? Sabe. Ele sabe, viu, Zifi? Sabe. Se papai Joaquim está disposto a ajudar em vocês, viu, é? E eles. Obrigado, pai Joaquim. Desde a proteção de mais um preto. Graças a Deus. Louvado seja. Deixa se papai Joaquim se correr mais uma gira por aí, Zizi. Eita, Joaquim. Graças a Deus. Marco Túlio, quando o pessoal termina, a gente sempre gosta de perguntar como é que foi durante o trabalho. Bom, primeiro, como que é o seu nome completo? Marco Túlio Abreu Franco de Godoy. E faz tempo que você trabalha com Preto Velho? Ah, deve ter um tempinho bom já, deve ter uns... Sabe? Acho que já tem uns 2 anos. É? E você é filho da dirigente, então você sempre teve nesse meio, né? Desde quando tinha, saía, voltava, saía. É, filho de mãe de santa. Brigava eu ficar, eu voltava de novo. Ah. Molequinho já. Eu já agora me pegou no colo quando eu era moleque ainda. É. Já conhecia os preto velho. É, eu ia ficar mais quieto em casa, aí quando tinha um tempo eu vinha, ficava uns 2, 3 meses, saía. Aí até que tomei uma decisão na vida. Eita. Graças a Deus. Muito obrigado então. Eu ia perguntar como é que foi durante o trabalho pra você. Você é consciente, inconsciente, sem consciência? Dessa vez eu não lembrei de nada. Não lembrou? Você, tipo, apagou, assim. Apagou. E aí voltou agora. Tá certo, então. Então agradeço muito mais uma vez o seu esforço, né, de trabalhar, de estar trazendo essa entidade para a gente conhecer e aprender com ela. Estamos aí, quando precisar é só chamar. Muito obrigado. Isieres. Pai Joaquim, tem alguma pergunta que eu não fiz, que o senhor gostaria de comunicar no coração das pessoas antes da sua mensagem final? O que Isieres é as aferes? As aferes é vocês as acreditarem em umas coisas, mesmo se você não tem um pataco, umas energias, porque esse Deus nos trabuca com um pataco. Mas e Deus pode ser ajudado em você no que se você se quer. Sabe se por quê? Porque ele está se vendo que se você tem umas afés e formosa, que se sai daqui, se filho. Não tem um pataco para usar hoje, não estou tendo umas vidas boas, mas deixa que se Deus está tomando conta. É o que se importa, é o que se importa, é Deus na vida de todos, filho. Se todos tivessem Deus nos caminho, na doutrina, seria fácil, filho. Não seria difícil. Se Deus é o dono dos mundos, filho. E se vocês que estivessem aqui, não era para estar sofrendo, sabe por quê? Porque se vocês viessem filhos dos donos, filho. É os filhos. Então tá certo, Pai Joaquim. Qual que é a mensagem final, então, que o Senhor passa para todos nós, nesse dia, nesse momento que a nossa humanidade sempre está passando por dificuldade? Desacredita, Zé Filho. Desacredita. Mesmo que ele estivesse lá embaixo, desacredita. Porque Deus acredita em vocês, que já errou muito, Zé Filho. Não é nem a primeira, nem a segunda encarnação. Desacredita. Porque eu estou em minha doutrina, assim. Eu acredito. Eu passei por coisas nas vidas, quando eu era encarnado, que não é nem um pouco que vocês passam hoje em dia. Assim. E eu acreditei. Eu batalhei e estou aqui ajudando os próximos hoje em dia. Estou batalhando para lhes ajudar as imagens. Assim. Esse faço é umas palavrinhas mágicas. Esse fezes que sai dos batedores. Não é as férias das boca para fora. Assim. Deus gosta de ver. Deus põe as provações para as vezes de todos vocês têm de férias. Mas muitos não têm de férias. A maioria não tem de férias. Pensa só no ouro. Aqui nada se é movido a ouro. Aqui se é espírito. Você não vê esse ouro aqui dentro. É só os espíritos. É só os espíritos. Então, acredita, que tudo que temos um começo, temos um filho, temos um fim. Então você acredita que se logo, os fins devem estar se próximos. Não sei, pode ser de amanhã, pode ser de hoje, no dia nos acabou, mas acredita. Porque se vocês desmovem as montanhas, é com as aferes, é acreditando. Tem difícil que não pensa em Deus em momentos nenhum, só pensa em patacos. Empatacos. Mas eu estou se ganhando um pouco, não está se dando. Desagradece porque está se ganhando, filho. Desagradece. Muito obrigado, meu Deus. Porque as meninas eu estou se ganhando. Imagina se eu não estivesse se ganhando. Muito obrigado, meu Deus, por mais um dia, filho. É simples. Muito obrigado, meu Deus, por esse sol maravilhoso, por esses passarinhos se cantando. Pois de vocês terem me perdoado e deixado eu ter encarnado outra vez para pagar minha missão. Não é difícil. Quem faz ficar difícil, filho, é de vocês. É de vocês. Não é difícil. O difícil quem faz é de vocês que estão aqui na Terra. A palavrinha mágica, filho, é de férias. É de férias. E de sábio. Louvado seja.